A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É o regresso da nossa Jukebox. Nós sabemos que você gosta de recordar boa música e por isso vamos assim ao fundo da mala para buscar aquelas canções que lhe fazem certamente recordar coisas boas, esperamos nós, porque é sempre bom lembrar boas coisas através da música. E hoje trouxemos mais três canções, duas delas da década de 90. Começamos com Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, um grande sucesso do ano de 95. Depois temos Steve Winwood com Higher Love, em 1987, vamos recuar alguns aninhos, e finalmente a Jukebox Love com um slow que fez um estrepitoso êxito no mesmo ano, em 1995. Think Twice, a voz é de Celine Dion, de certeza que se recorda deste grande, grande êxito, ainda não muito antigo, é mesmo da década de 90, terá os seus 15 aninhos, é verdade, já está no 9º ano de escolaridade pelo menos. É isso, vamos então para as recordações, a música fala por si na nossa Jukebox. Jukebox. De recordar mais três fabulosas canções. Para quem só apanhou agora a carruagem, já quase no fim da nossa viagem da Jukebox, Celine Dion com Think Twice, pelo meio Steve Winwood, Higher Love, e no começo Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Volte connosco para a próxima emissão, porque temos mais três grandes sucessos para lhe oferecer na Jukebox. É sempre bom lembrarmos excelentes momentos em 30 anos de música. É muita música! Jukebox.